Foi fácil de chegar a este acordo ou era seu desejo continuar a treinar o Oliveira? Sim, sim. Desde o início que foi desejo das duas partes. E o entendimento foi muito fácil, digamos assim. As pessoas confiaram em mim o ano passado, era uma oportunidade. Neste caso, mais o Paulo Figueiredo, porque era presidente, mas toda a direção também teve, digamos assim, que votar no meu nome e uma aposta deles. E este ano tinha que dar continuidade também à aposta que eles fizeram em mim. E desde o meu primeiro dia, com o meu desejo em Oliveira era permanecer durante alguns anos, desde o primeiro dia que eu cheguei. E eles colocando logo a hipótese de poder continuar. Pronto, eu não olhei para mais nada, tive algumas abordagens, alguns convites para sair, mas esperei sempre pelo Oliveira, porque era o meu desejo, era continuar. E o Miguel conseguiu um feito neste clube que levou a equipa até o sexto lugar no regresso ao Campeonato Nacional. Mário Brito já adiantou que o objetivo da próxima época é a manutenção, enquanto o treinador Miguel Valença também tem isso no foco. Sim, sim, isso é o objetivo principal do clube e vai ser o objetivo principal do meu Valdez, dos meus jogadores. Isso aí não temos argumentos, digamos assim, para pensar de outra maneira. Vai ser um campeonato ainda mais difícil e exigente que o do ano passado. Era isso mesmo que eu ia perguntar, quais é que são as expectativas para esta próxima época? Expectativas são sempre elevadas porque o trabalho e a competência que o meu grupo de trabalho vai colocar dentro do campo, seja semanalmente, seja ao fim de semana, vai ser sempre para a procura dos três pontos em cada jogo, como fizemos no ano passado. É fazer idêntico e pensar sempre domingo a domingo como uma final. O campeonato vai ser muito mais exigente, porque a nossa classificação do ano passado assim o exige, porque colocámos aqui também um bocadinho de pressão sobre nós, tentar fazer o mesmo ou melhor, que acaba sempre por ser esse o objetivo. Mas sabemos que vamos ter muitas dificuldades e que não vai ser, digamos assim, rosas que vamos encontrar pelo caminho. Vamos encontrar equipas ainda mais fortes que o ano passado, com mais qualidade ao nível do plantel. A nossa equipa também irá estar. Bom, vamos ter mais qualidade também ao nível do plantel e estamos preparados para uma época que aí vem de máxima exigência. E em relação ao plantel, não sei se já nos pode adiantar algo, haverá grandes alterações ou à partida vai-se manter na generalidade? Sim, vamos manter aqui uma base dentro de 10 a 12 jogadores do ano passado e entram 7 ou 8 caras novas em princípio. Não está nada confirmado, neste momento só estão confirmadas algumas permanências, mas a seu tempo, vocês irão saber tudo.